Desse lado, espero que estejam todos bem de saúde. Nós aqui na Rádio Arco-Íris, nestas próximas 3 horas, vamos tentar levar o melhor da música portuguesa e fazer uma companhia que seja uma companhia bem disposta e bem alegre, mas com música romântica. Que vontade louca! Então, Marcos, aqui na presença para iniciar este programa Manhãs Românticas. Continuamos com a boa música, com a boa disposição. Para você que está aí desse lado, desejamos então uma ótima terça-feira, neste dia 1º de dezembro de 2020, bem entendido. Manhã fria aqui em Orleans, mas o sol parece que vai vir. Sim, num grande plano, quero me encontrar com ela nessa noite bela de passagem de ano. Já deixei tudo marcado, tudo confirmado com o cantor do show. Vou escrever um bilhete para fazer surpresa ao meu grande amor. Amigo, cantor, cante por favor o que eu fiz para ela. Canta essa canção, estou na mesa dela. No meu bolso esquerdo, um par de alianças, guarda esse momento. Hoje eu vim aqui, foi para pedir ela em casamento. Amigo cantor, cante por favor, o que eu fiz para ela. Canta essa canção, estou na mesa dela. No meu bolso esquerdo, um par de alianças, guarda esse momento. Hoje eu vim aqui, foi para pedir ela em casamento. À noite eu vou aí, já pensei nesse teu plano. Vais te encontrar com ela nessa noite bela de passagem de ano. Já está tudo combinado, tudo confirmado. Era o meu show. Eu vou ler esse bilhete para fazer surpresa ao teu grande amor. Amigo cantor, cante por favor o que eu fiz para ela. Foi de coração, canta essa canção, estou na mesa dela. No teu bolso esquerdo, um par de alianças, guarda esse momento. Amigo cantor, cante por favor o que eu fiz pra ele. amigo cantor, aqui a nova música de Marante com Roma. Então, dois amigos a cantar. Amigo cantor é o título. Guarda esse momento. Vamos lá cantar com eles. Boa disposição para si. Vamos lá. E agora continuamos com uma música de Marcos, Nossa Senhora. Então, especialmente para todos aqueles que se encontram doentes nos hospitais ou em casa, para eles, esta música de Marcos. Hoje eu vim a Fátima rezar, agradecer a Nossa Senhora. Nos momentos de dor e agonia, a fé em Maria me consola. Ela me empurra para frente e não me deixa desanimar. Minha vida é luta e alegria, tenho uma família pra cuidar. Obrigado, obrigado, Nossa Senhora, venho aqui agradecer. Obrigado, obrigado, a minha fé, minha força pra viver. Obrigado, obrigado, não sei rezar, quem fala é meu coração. Virgem Maria, hoje eu vim a Fátima rezar, agradecer a Nossa Senhora. Consola. Sem a minha fé eu não sou nada, sem vocês amigos também não. Obrigado a vocês por tudo, estão sempre dentro do coração. Obrigado, obrigado, Nossa Senhora, venho aqui agradecer. Obrigado, obrigado, a minha fé, minha força pra viver. Obrigado, obrigado, não sei rezar, quem fala é meu coração. Cada passo que eu dou na minha estrada, minha mãe, eu sinto a sua proteção. Sua proteção. Um tema tirado do último trabalho de Marcos. Espero que tenham gostado desta música. Nós estamos aqui até às 12 horas para levar o melhor da música portuguesa e ao programa Manhãs Românticas. E agora vem uma nova canção de Marante. Toda noite, às 9 horas mais ou menos, eu me sinto aqueles braços tão pequenos. Eu a vejo usando apenas roupas íntimas e em meus anseios me perco inteiro em devaneios. Cada noite vejo sempre mais bonita. E é minha sede por seu amor infinita. Eu fico parado frente à vitrine enquanto meu sonho são. Calçada morrendo de amor, comparando assim o seu corpo com o corpo bonito desse manequim. Toda noite, às 9 horas mais ou menos, eu me sinto naqueles braços tão pequenos. Eu a vejo usando apenas roupas íntimas e em meus anseios me perco inteiro em devaneios. Cada noite a vejo sempre mais bonita. E é minha sede por seu amor infinita. Eu fico parado frente à vitrine enquanto meu sonho são não define. Na calçada morrendo de amor, comparando assim o seu corpo com o corpo bonito desse manequim. Eu fico parado quando meus sonhos são não define. Na calçada morrendo de amor, comparando assim o seu corpo com o corpo bonito desse manequim. Eu vi. Ai, Maranta aqui cantando o tema Manequim. Agora vem aí nossa grande Agatha, uma grande voz, uma grande senhora da música portuguesa. Sorrir, sonhar, é isso que vamos tentar fazer durante estas 3 horas aqui na companhia do programa Manhãs Românticas. Sonhar, sorrir é o novo tema de Agatha para festejar Natal. E já estamos algumas semanas de Natal, hein? Já estamos no mês de dezembro. Felicidades para vocês todos. desde já para vocês todos que estão à escuta do programa Manhãs Românticas, e foi a Ágata a primeira a desejar-nos Bom Natal aqui nesta manhã. Portanto, continuamos e agora com Roma, é um que já ouvimos em dupla com Marante. Ele aqui vai nos interpretar uma canção e sozinho. Então Roma vai nos interpretar Ana Morena, vamos ouvir. Podia acabar, mas acabou mesmo esta música, mas nós temos aqui mais para lhes oferecer, e vem um grande romântico, ele chama-se José Alberto Reis. Foste tu quem jurou já não me amar, quem gritou não mais voltar à minha vida. Foste tu quem trocou tudo por outro, sem sequer parar um pouco na saída. Hoje eu sei que essa paixão acabou, e tu pensas que eu cá estou à espera ainda. Se ninguém te disse tão louca, antes que me batas à porta, deixa que eu te diga. Hoje estou noutros braços, só por culpa tua, só por culpa tua, sabes mais. Que faire de cette vieille chaise? La décaper, la poncer, la vernir, la retapisser, la peinturlurer, la peindre en bleu, en vert, en rose, en rase. Mais bon, ok, c'était pour la blague. La revendre très cher à un inconnu, sur internet, en brocante. La revendre pas cher à un inconnu, ou à une belle inconnue, charmeur. La donner à une association, se sentir fier, parce que ne pas jeter cette chaise, c'est aussi faire un geste pour la planète. Oui, il y a bien mieux à faire que de jeter cette vieille chaise. Nos objets ont plein d'avenir. Réparer, revendre, donner avec longuevieobjets.gouv.fr.

Lá ter fé que este Natal seja um Natal de família. Vamos ter fé para isso. Continuamos e agora com uma dupla, uma nova dupla. É José Malhoa e quem? Zé Amaro, Coração Ferido. É assim as manhãs românticas, o melhor da música portuguesa e sempre com muitas, muitas novidades. E a partir das 10 horas teremos o nosso artista do dia. Agora, todas as terças-feiras, vamos descobrir uma artista ou um novo trabalho durante meia hora. Depende de vocês, depende do gosto. Vocês podem telefonar para dizer: não queremos mais deste artista, passamos a outra música e eu farei isso. Então, até a partir das 10 teremos um artista durante meia hora. Vamos descobrir um novo artista ou um novo álbum. Deixou então porque a procura. Pensas nela, coração ferido, não acredita em jura. Escuta-me, tens que esquecê-la. Coração ferido, faz-me teu sorriso, teu brilhar. Que saudades tenho que abraçar. Dá-me a mão e depois fugimos sozinhos os dois. Vamos ser felizes, dormir ao luar, acordar juntinhos, ver o sol brilhar. Vamos ser felizes. Ai, vamos lá ser felizes, é isso mesmo. E é Felipe Nunes, vamos ser felizes. Nestes tempos difíceis, vamos lá ser muito, muito felizes. Teu brilhar, que saudades tenho que abraçar. Dá-me a mão e depois fugimos sozinhos os dois. Vamos ser felizes, dormir ao luar, acordar juntinhos, ver o sol brilhar. Vamos ser felizes, dormir ao luar, acordar juntinhos, ver o sol brilhar. Oh, oh, vem o sol brilhar. Acordar juntinhos, ver o sol brilhar. Vamos ser felizes, dormir ao luar. Acordar juntinhos, ver o sol brilhar. Ai, dormir ao luar é um bocadinho difícil com este tempo frio, hein? Acordar juntinhos, ver o sol brilhar. Vamos ser felizes, dormir ao luar. Acordar juntinhos, ver o sol brilhar. Oh, oh, oh, ver o sol brilhar. Espero que esteja a brilhar para si, ouvir esta boa música portuguesa. E agora vamos lá, então, para continuar a brilhar, vamos lá dançar o Vira, Olha o Vira, com Toca e Dança. Eles são ali da região do Marco de Canaveses. Muito bom dia para eles. Dançar assim é o Vira de Estoca e Dança. Quando vi na banda domingo, meu joelho é bater o pezinho. Ai, você também está a bater o pezinho? Vamos lá para aquecer, porque está frio. Então aqui estivemos com os Toca e Dança. Agora vem o Vítor Rodrigues. Eu esta manhã tive uma surpresa. Vi um vídeo de Vítor Rodrigues em que ele estava aqui na zona de Paris, à entrada de Paris, a conduzir um caminhão, e ele dizia, bom, que estava aqui, foi ontem à noite que ele passou, eu só vi hoje de manhã, e ele está a conduzir um caminhão. E ontem à noite ele disse, eu estou a parar aqui ao lado num parque para estacionar e dormir. Portanto, a vida dos artistas atualmente também está muito, muito difícil, porque eles não tiveram espetáculos este verão e continuam a não ter. Portanto, Vítor Rodrigues, um grande abraço para ele, se nos está a ouvir, e muitos, muitos beijinhos para ele. Fado do Beijo é esse tema que vamos ouvir deste grande artista, e um grande abraço para ele e para todos os artistas da música portuguesa. Ela disse, é mais abaixo. mais acima. Estás perto do aparelho. Vítor Rodrigues aqui com o Fado do Beijo. Agora continuamos com o Grupo Santa Maria. O Grupo Santa Maria que perdeu um elemento, portanto, como é que ele se chamava já? Era o Tolemos, o irmão da cantora. Portanto, e que nós estamos aqui a fazer uma pequena homenagem então a eles com esta canção Amar, Crer e Acreditar. Três palavras têm muito significado. Amar, crer e acreditar. Por um momento acreditei que me apaguei sem ti. Parou o tempo me parou. Me apagou em ti. Por amar, por crer em ti, acreditar, perdi. Foi por amar que me deixei perder. Lutei para me encontrar e já sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. A sintonia de Portugal. Estão à escuta do programa Manhãs Românticas aqui na Rádio Arco-Íris, no 96.2 FM. 105.2. E como prometido, agora, hoje e agora, temos o artista do dia que vamos descobrir no novo trabalho de Marisa. Ela é um trabalho onde canta canções de Amália para festejar os 100 anos de Amália. Portanto, Marisa vem aí com o seu novo trabalho, com canções de Amália, ou fados de Amália, como quiserem. E então, nós vamos ouvir alguns temas deste trabalho. Quando vocês não quiserem mais, telefonam, digam, passamos a outra coisa e nós passamos. Então, pelo menos 3 vamos passar e depois são vocês que decidem. Vamos ouvir. Tenho 7 namorados na rua do Leveillon, 7 facas apontadas ao coração em jejum. Meu compadre São João, das fogueiras, das cantigas, ficarei para o pernão com as outras raparigas. Não julgo lá que me enjeita, assim com duas razões. O meu demónio aproveita as melhores ocasiões. O meu demónio aproveita as melhores ocasiões. Meninas, vossos amores são como água corrente, na margem prados e flores, ao meio afoga-se a gente. Amorzinho, lua nova, rica fruta de pomar, quem será que tira a prenda do vinho do teu lagar? Tenho 7 namorados na rua do Aveiro, 7 facas apontadas ao coração em jejum. Tenho 7 namorados na rua do Lavanho. Amorzinho, lua nova, rica fruta de pomar, quem será que tira a prata? Sete facas apontadas ao coração em jejum. Tenho 7 namorados na rua do Lavanho. Tenho 7 namorados na rua do Lavanho. Sete facas apontadas ao coração em jejum. Então, a nossa convidada de hoje aqui no programa é Marisa, e ela interpretou-nos o tema Cravo de Papel, música de Amália Rodrigues, não era muito conhecida, mas linda música. Agora vem o famoso Povo Clavas no Rio, aqui nesta nova versão de Marisa, a canção de Amália. Redonda, beber em malga. mão em mão. Mas a tua vida não. Aromas de luz e lama. Dormi com eles na cama. Tive a mesma condição. Inconfundível, de Marisa. E continuamos com Marisa. E agora um tema que eu aprecio lindo, que eu aprecio muito, Lágrima. Então, para si que está aí desse lado, aqui vai esta linda música, novo trabalho de Marisa, festejando os 100 anos de Amália. Este jeito, o jeito de te querer tanto. Desespero, tenho por meu desespero. Dentro de mim o castigo. Não te quero, eu digo que te não quero. Se considero que o meu leito morreu, estendo o meu joelho no chão, estendo o meu joelho e deixo-me adormecer. Deixaria matar. Aqui neste lindo poema, então, a alegria e a tristeza. Está tudo junto aqui neste poema, a alegria e a tristeza. Agora vem Marisa com um Barco Negro. Quem não conhece este Barco Negro na voz de Amália, mas aqui na interpretação de Marisa, também vale a pena ouvir. Thank you.

dizer adeus à vida. As aves todas do céu me dancem na despedida. O teu olhar derradeiro, esse olhar que era só teu, amor que foste do primeiro. Que perfeito coração no meu peito. Essa mão onde perfeito bateu o meu coração. Vocês dizem que querem continuar a ouvir a voz de Marisa, então aqui vai mais uma música deste último trabalho. Com que voz? Voz maravilhosa, esta voz de Marisa. Mais uma música, então vai ser a última. Não é que vocês disseram stop, mas temos de passar a outra coisa, não é? Vamos lá, já há meia hora que estamos com Marisa e esta música que vamos ouvir foi Deus. É o tema que vamos ouvir e depois vamos então à música, outra música. E já ouvimos de Marisa, Povo que Lavas na Rua, Lágrima, Barco Negro, Formiga Bossa Nova, Gaivota, Com Que Voz e agora Foi Deus. Neste tom magoado de dor e de pranto, e neste tormento, todo sofrimento, eu sinto que a alma cá dentro se acalma nos versos que canto. Foi Deus que deu luz aos olhos, perfumou as rosas, deu ouro ao pra calma. Foi Deus que me pôs no peito um rosário de penas que vou desfiando e chorando a cantar, e pôs as estrelas no céu e fez os passos sem fim, deu luto à santa. Esta voz a mim, se canto, não sei porque canto, misto de ternura, saudade, ventura e talvez amor, mas sei que cantando sinto o mesmo quando. Se tem um desgosto e o pranto no rosto nos deixa melhor. Foi Deus que deu voz ao vento, luz ao firmamento e deu azul às ondas do mar. Aqui estivemos com esta voz extraordinária desta grande artista, certamente uma das melhores vozes da atualidade. Portanto, vocês gostaram, parece que gostaram desta voz, deste novo trabalho de Marisa, canta canções de Amália, novo trabalho. E para festejar os 100 anos de Amália. Nós aqui também na Rádio Arco-Íris, neste mês de dezembro, também já faz 35 anos que esta rádio, a Rádio Arco-Íris, existe. Então houve uma pessoa que nos telefonou para aqui, então que queria desejar a todos os fundadores, e nós também nos associamos aqui no programa Manhãs Românticas, a todos os fundadores que criaram esta rádio, para que ela desse música portuguesa e toda a comunidade portuguesa, e não só. Então, para eles, um grande, grande abraço. Já me passou.

Santo António, Santa Catarina, Rua Formosa e tal dia, na volta dos tristes, alegres agora, o bom fim, as fronteirinhas, sem hora. Porto, cidade, esta música de José Cida, uma homenagem ao grande Porto, hein? Nova música de José Cida. Agora vem aí Chiquita, Chiquita, que é a madrinha da Rádio Arco-Íris, não sei se sabiam. Então a Rádio Arco-Íris este mês festeja 35 anos e a Chiquita é a madrinha da Rádio Arco-Íris. Vamos ouvir. Volta, Maria.

música portuguesa que estiveram aqui para interpretar esta canção Natal Diferente. Este ano vai ser muito diferente, certamente, o Natal. Temos de estar um bocadinho juntos, mas ao mesmo tempo com uma certa distância. E vamos continuar aqui com a música O Pensar do Imigrante. Quando são festas, festas de fim de ano, Natal, são mais duras para o imigrante, que estão longe da família. Então, para si, o pensar do imigrante. Saudade, saudade, saudade, uma palavra bem portuguesa, e neste tempo festivo, neste tempo de festas, a saudade aperta. Saudade, saudade de Meira, vamos lá. Azul que enfeitiça o meu olhar.

Para agora ainda ninguém acertou. Quem é que canta isto, hein? Grande nome da música portuguesa, não? Ai, então não vou fazê-los sofrer mais. Eram os Irmãos 5, na voz de Tony Carreira. Saudades de Portugal, hein? Logo no princípio, quando ele tinha o conjunto Irmãos 5. Evoluiu muito desde aí, hein? Agora continuamos com Saudade, na voz de Marcos.

ponho-me cantar fado, zangando, canto zanguei-me com meu amor, não viei todo dia, zanguei-me com meu amor, não viei todo dia, à noite cantei melhor o fado da moraria. Ah, grande António Mourão, recordando aqui com uma rapusódia. Continuamos com Vamos ao Fado, o Fado de Coimbra e Fernando Machado Soares. Coimbra tem mais encanto. Canto, não é? É mesmo. E agora vamos à Rosinha dos Limões. Quando ela passa, é um encanto também. Há sempre um ar de chaleça no seu olhar feiticeiro. Lá vai Catita, cada dia mais bonita, e o seu vestido de chita tem sempre um ar domingueiro. Passa ligeira, alegre e namoradeira, e a sorrir para a rua inteira.

pessoal. E faço suar a camisa. Desliza, desliza, desliza. Oh, não. Me pega de jeito na pista. Desliza, desliza, desliza. Só, só. E faço suar a camisa. Desliza, desliza. Caliente. Gostam deste tema dos Lisa? Espero que sim, que estejam a gostar. Agora vem aí Willy Souto, Rumba, Rumba. Pra lá e pra cá, rumba, rumba, mexendo bem a cintura, rumba, rumba, deixa meu som te levar, rumba, rumba, pra quem gosta de dançar, rumba, rumba, é pra lá e pra cá, rumba, rumba, mexendo bem a cintura, rumba, rumba, deixa meu som te levar, gosto de ver o teu corpo mexendo assim sem parar, bailando rumba cadente, seduzindo meu olhar. Vou me perder nessa noite, porque eu quero te encontrar. É noite de lua cheia, mulher, eu vou te agarrar. Rumba, rumba, pra quem gosta de dançar. Rumba, rumba, é pra lá e pra cá. Rumba, rumba, mexendo bem a cintura. Rumba, rumba, deixa meu som te levar. Rumba, rumba, pra quem gosta de dançar. Rumba, rumba, é pra lá e pra cá. Rumba, rumba, mexendo bem a cintura. Rumba, rumba, deixa meu som te levar. Quero o calor do teu corpo, quero teu beijo roubar. Bailando uma noite inteira, até o dia chegar. Mexendo assim fico louco, eu sinto nascer a paixão. Me entrega ao sabor do desejo, dona do meu coração. Rumba, rumba, pra quem gosta de dançar. Rumba, rumba, é pra lá e pra cá. Rumba, rumba, mexendo bem a cintura. Rumba, rumba, deixa meu som te levar. Rumba, rumba, pra quem gosta de dançar. Rumba, rumba, é pra lá e pra cá. Rumba, rumba, mexendo bem a cintura. Rumba, rumba, deixa meu som te levar. Ai, estamos no último quarto de hora do programa, nos últimos 10 minutos, diria eu, do programa Manhãs Românticas. Foram numerosos todos aqueles que ligaram para aqui, já tinham saudades, eu também já tinha saudades vossas. Já muito, muito obrigado a todos vocês que estiveram à escuta deste programa, especialmente para aqueles que telefonaram. Para vocês também, um ótimo dia. Então queremos acabar o nosso programa com música alegre, meu povo. Quero teu beijo roubar, bailando a noite inteira, até o dia chegar. Mexendo assim fico louco, eu sinto nascer a paixão. Me entrega o sabor do desejo, dona do meu coração. Rumba, rumba, pra quem gosta de dançar. Rumba, rumba, é pra lá e pra cá. Rumba, rumba, mexendo bem a cintura. Rumba, rumba, deixa meu som. Ai, para você que está na sua cozinha a fazer de comer, então pode dançar ao mesmo tempo a rumba. Rumba, rumba, ao mesmo tempo que está a fazer o estrangido ou a descascar as batatas, sei lá. Rumba, mexendo bem a cintura. E para você que está a trabalhar, então muita, muita coragem, hein? Também é preciso. Ai, rumba aqui assim com este tema bem agradável aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris. Agora também vem aí a concertina, os ases da concertina. O problema é do Ricardo Diesel. Eles animam mesmo toda a malta, estes ases da concertina. O problema é do Ricardo, é o título deste trabalho. Dança, bater o pé no chão. A festa de verão toca a virar. A malta gira com as mãos no ar. Não vai ficar bom, toca o malhão. A malta dança, bater o pé no chão. A festa de verão toca a virar. A malta gira com as mãos no ar. Vem, vem, vem, vem dançar. É a festa boa. E mexe a cintura, põe a mão na cintura. E mexe a cabeça, põe a mão na cabeça. E mexe a cintura, põe a mão na cintura. E mexe a cabeça. Que coisa boa, é um malhão. A malta dança e bate na palma da mão. Que coisa boa, é um malhão. A malta dança e bate na palma da mão. Vem, vem, vem, vem dançar. Que festa boa, vamos com as mãos no ar. Põe a mão na cabeça e mexe a cintura. Põe a mão na cabeça e mexe a cintura. Põe a mão na cabeça e mexe a cabeça. São vozes do Tâmega. É um milhão, a malta dança e bate na palma da mão. Que coisa boa, é um milhão, a malta dança e bate na palma da mão. Vem, vem, vem, vem dançar, que festa boa. E vem, vem, se você vem só agora, já um bocadinho tarde, para ouvir o programa Manhãs Românticas, mas haverá mais para a semana próxima. Então espero que tenham passado uma agradável manhã na nossa companhia, na companhia da música portuguesa. Fomos do fado ao folclore. Hoje a nossa convidada foi Marisa e também tivemos um poema, Carta aos Meus Filhos, e então para a semana haverá mais um poema e também mais um convidado para este programa. Agora vamos então despedir-nos de vocês, marcamos encontro para a semana próxima. E não se esqueçam, ouçam a Rádio Arco-Íris, todas as manhãs temos os programas em português e não só, também ao sábado e domingo, à sexta-feira de tarde, etc, etc. Então fique na nossa companhia, na companhia da Rádio Arco-Íris, sempre que lhes seja possível. Agora vou-vos deixá-los com a RDP Internacional e as informações daqui a um bocadinho. Até já, então, até à semana próxima. Bom dia, são 11 horas em Portugal Continental e na Madeira, 10